Assim a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Boa tarde, queridos filhos e filhas. Eu quero crer no impossível. Eu quero crer no Deus que tudo pode, no Deus de amor. Filhos queridos, você crê no Deus do impossível? Não é só crer, é saber que o Deus do impossível faz. Faz nem sempre aquilo que nós queremos, mas tudo o que necessitamos. É nesse espírito de amor e fé que eu convido a dizer: eu creio e espero, Senhor. Eu quero crer no impossível. Eu creio na Tua misericórdia. Eu creio no Teu poder. Clamo, cura minha alma, Senhor. Cura minha alma e alivia esta dor. Em Ti eu creio e espero, Senhor. Escute o que foi deixado na plataforma. Falo de São João del Rei. Eu vou colocar meu nome como Tânia, eu não queria me como identificar. Estou assistindo há 2 meses o Padre Reginaldo. Está sendo uma bênção na minha vida. Meu filho que nunca comeu feijão, fiz a campanha da Sagrada Cruz. Não faltando 2 dias para terminar a novena, ele começou a me pedir feijão. Mas são várias bênçãos na minha vida. A minha filhada que estava com problema de baixo peso veio passar uma semana na minha casa. Eu fiz a novena dos arcanjos. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para minha irmã e ela falou que o resultado deu tudo positivo. Eu queria agradecer muito a Deus, os arcanjos, ao Padre Reginaldo, por cada dia benção na minha vida, porque eu era espírita, mexia em centro, agora eu não estou, depois eu comecei a assistir o Padre, eu não estou tendo vontade mais de mexer, nem as firmezas dos guias eu faço mais. Agradeço muito ao Padre Reginaldo e todos os arcanjos. Amém, filha. E que seja completa a tua libertação, permanente. Filhos queridos, vamos lá, Bíblia aberta. Sábado, cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos escutar o que a palavra do Pai nos quer mostrar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Mateus 5, 33 a 37. Mateus 5, 33 a 37. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás teu juramento para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é o apoio de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Também, não jureis por tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou preto. Dize somente sim quando é sim, não quando é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizer sim quando é sim, não quando é não. Padre, mas jurar é falso, é errado, é pecado? Foi o que nosso Senhor falou, né? Não jureis. Dizer sim quando é sim, não quando é não, e ponto final. Se a gente sente necessidade de jurar, é porque nossa palavra perdeu crédito. E olha que hoje a palavra é coisa muito difícil, viu? Primeiro, porque tem muita gente com a compulsão de mentir. Segundo, a baixa autoestima leva a mentir. Terceiro, medo do compromisso e das consequências. Mas isso é outro assunto. Mas, gente, freia a língua para mentira. O duro é que tem gente que mente e não fica nem vermelho. Mas Jesus disse, não jure. Diga sim. Mesmo que tenha consequência. Sim, é verdade, é. Não. Se você tiver que jurar, se preocupe. É sinal que tua palavra perdeu o crédito. E hoje, meus irmãos, sobrenome e palavra são duas coisas que a gente devia manter. Você vê como a palavra perdeu o valor? Que você precisa assinar, registrar em cartório, ter testemunha. Sinal que perdemos a vergonha na cara. É sábado e eu quero com alegria chamar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Vamos juntos? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Ele fez o rio, ele fez o mar. Ele fez o rio que corre pro mar. Fez a terra, fez a terra, o fogo, o fogo, a água e o ar. Ei, fala nisso, você vai na missa amanhã? Por amor de Deus, hein? Domingo sem missa não é missa. Não é domingo. Então, faça favor. Pra mim, domingo tem que... Deixa eu falar uma coisa pra você. Pra mim, domingo é cara de missa, de maionese e de costela. É, dia de comer macarrão enxuto, como diziam os antigos. Não é assim? Então, por que você não vai na missa? Domingo é dia do Senhor. Pode fazer mais por você. É só entregar a sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua vida nas mãos de Deus, caboclo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E não queira pegar de volta. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você. Maravilhas você vai ter. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai fazer por você. Maravilhas você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. We'll be right back.